Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando o podcast ProgShine número 2. E antes de mais nada, eu queria dar uma explicação. O programa da semana passada não foi ao ar porque era semana de carnaval e o primeiro ProgShine não foi tão bem quanto eu imaginei. Não houveram tantas execuções quanto eu achei que poderia ter. Então, como era a semana de carnaval, todo mundo viajando, eu achei melhor não postar na semana passada. Essa semana eu vou começar com uma seleção que um dos nossos ouvintes e leitor do ProgShine deu sugestão através do site. Lembrando que qualquer um pode deixar um comentário ou mandar um e-mail para o progshine@progshine e dando sugestão, ou criticando, elogiando, tanto faz. O Israel Dias postou um comentário no nosso no progshine.com que eu achei bem interessante. Falando nisso, ele também tem um site, que é o www.gigante.com.br, que eu achei bem interessante. Ele deixou uma sugestão para que eu tocasse bandas que, em sua essência, não fossem de rock progressivo, mas que tivessem um disco ou músicas com forte influência nisso. Então, pensando nisso, eu vou postar três bandas completamente diferentes que, em sua essência, realmente não são bandas de rock progressivo, mas que tiveram grande influência. Então, esse primeiro bloco vai ser justamente sobre isso, bandas que não são progressivos, mas que tiveram influência ao longo da carreira. A primeira faixa que eu vou tocar é do Dire Straits. Essa banda é conhecidíssima por hits que eles tiveram nos anos 80, mas um pouquinho antes, em 1982, eles lançaram um disco bem diferente na carreira deles. O disco é o Love Over Gold. Essa faixa de abertura, eu acho que é um épico maravilhoso, com seus 14 minutos. Telegraph Road é uma canção totalmente progressiva. Esse disco em si é um tanto quanto progressivo. Logo na sequência, a gente vai com uma outra banda que tem suas raízes no metal, que é o Iron Maiden. Em 88, eles lançaram um disco chamado Seventh Son of a Seventh Son, que é bem interessante e a faixa título é uma das mais progs, eu diria, desse lançamento. E para completar esse primeiro bloco, uma banda que não tem nada a ver com o rock progressivo, mas que em 1991 lançou um disco bem interessante e cheio de influências progressivas e dos anos 70. É a Legião Urbana. Essa faixa do disco 5 de 1991 chama-se Metal Contra as Nuvens e passa dos 11 minutos. Então, vamos lá, pessoal. Essa é a primeira sequência do programa número 2. time ago came a man on a track, walking 30 miles with a sack on his back. And he put down his load where he thought it was the best, made a home in the wilderness. Built a cabin and a winter store, and he plowed up the ground by the cooling shore. The other travelers came walking down the track, and he never went further, no, they never went back. Then came the churches, then came trains and the trucks with their load, and a dirty old tram was the telegraph road. Then came the lions, then came the yard, then there was art. go to work, but they shut it down. I got a right to go to work, but there's no work here to be found. Yes, and they say, we're gonna have to pay what's owed. We're gonna have to reap from some seed that's been sowed. And the birds up on the wires and the telegraph poles, they can always fly away from this rain and this cold. You can hear them singing out the telegraph. Thank you. Thank you.

sabe o sopro do dragão. O segundo bloco eu resolvi dar uma misturada e tocar quatro bandas de diferentes épocas. A primeira é a italiana Locanda delle Fate, que teve um único disco lançado em 1977. Essa faixa é a que dà nome ao disco, o Forse le lucciole non si amano più. Uma belíssima de uma faixa, um belíssimo de um disco, de uma banda que infelizmente acabou sendo lançada numa época errada. Em 1977 foi o começo do declínio do assim então conhecido como rock progressivo. A segunda faixa é um lançamento. O Transatlantic, que a gente já tocou na semana passada, acabou de lançar um disco chamado The Whirlwind. E essa faixa foi uma das que mais me chamou a atenção. O disco é fabuloso, Mas essa faixa realmente me chamou a atenção porque tem um tema muito, muito marcante. É a faixa The Wind Blew the Noah Away. Logo em seguida a gente vai com o que eu acho um clássico nacional, o Mutantes, na sua fase progressiva. Essa faixa saiu num compacto em 1977 chamado Cavaleiros Negros, a faixa de mesmo nome. Ela foi gravada, na verdade, em 1974, depois da gravação do disco Tudo Foi Feito pelo Sol, mas acabou não saindo nessa época. Acabou sendo ficando como o último registro dos Mutantes. E, para terminar o bloco, uma banda argentina dos anos 90 chamado 21 12, que, na verdade, tem muita influência de Rush. Essa faixa é do disco de 1994 chamado Intro e a música chama Da Lo Vuelta. Vamos lá então, a gente já volta. Thank you. te esaspetta, ci sarà. Mentre dal buio il canto spunterà una nuova favola. La gente guarderà, qualcuno invecchierà. Sceso già, 2 miliardi di occhi in lacrime, in faccia a quel che riderà. Dove i mostri e i santi crepano, e Dio forse è sceso già, 2 miliardi di occhi in lacrime, in faccia a quel che riderà. We'll be right back. to stay, but the wind blew them all away. Picture in your mind a silent statue in the sand. A dust cloud house, they're partying down, but there's no resting place in this prodigal town. But there are some we know, but they go all the way. But the wind blew them all away. We'll be right back.

Nesse terceiro bloco, eu vou trazer para vocês três diferentes artistas. A primeira banda é o Karmakenic, os suecos do Karmakenic, que tem como mentor o Jonas Rheingold, que é o baixista do Flower Kings, do The Tangent e de uma série de projetos. Essa faixa está no disco de 2004 deles, o segundo disco, o Wheel of Life, e a música é a que abre o disco, chama Master Plan Part 1. Logo em seguida, uma faixa de um dos discos que eu mais gosto dos anos 70, que é o disco solo do baixista do Yes, o Chris Squire. A faixa chama Silently Falling e o nome do disco é Fish Out of the Water. Se vocês puderem conferir o disco inteiro, é um dos melhores discos que eu já ouvi dentro dos anos 70 no rock progressivo. Para fechar o bloco, uma faixa do Patrulha do Espaço, da fase prog deles, que traz nessa música que chama Véu da Manhã, um prog muito interessante do disco Missão na Área 13, de 2003. O pessoal do Patrulha do Espaço, que fazia parte dessa formação, acabou saindo do Patrulha e mais tarde formou o Pedra. Se vocês puderem conferir, os discos estão para download gratuito no site deles, no www.pedraonline.com.br, e vale muito a pena. Então vamos aí, galera, com esses três sons.

What's the point of war in the Creator's name? What's the use of hoping when the end is near? What's the use of fear and hate? Existence needs an empty slate to write a new master plan. Joking on absurdity, cruelty, humanity, our neighbors on the same street. Destiny's a prankster playing trick or treat behind your back. Either way you go, you miss me, and I'll pat a running track. They will never ever be erased. Oblivion knows

E para fechar o podcast Progshine número 2, eu resolvi escolher uma faixa de um disco clássico também dos alemães do Triunvirate. Na verdade, se pronuncia Triunvirê, mas a banda é conhecida como Triunvirate e eu prefiro assim pela analogia com o rato que eles sempre tiveram, né? O rat no final, que é rato em inglês, uma forma de se falar rato em inglês. Essa é o lado A do LP do grupo de 1974, o Illusions on a Double Dimple. Ela é formada por seis partes e no total passam dos seus 22 minutos. É uma suíte fabulosa, eu adoro esse disco. Então, acho que não tem melhor maneira de fechar o programa número 2 com essa suíte. Então, vamos lá. Some folks always fail. So we all know we have to die. The thought is full of pain. You make the grave last forever. Your life has been in vain. No sign, no light to guide me. Who could describe my anger when I was sacked last Friday? Just to lose. could describe my anger. When I was sad last Friday, everything simple, spend my money, even sell my coat. There I sit in the corner and watch my empty glass. All my hang-ups are gone and I'm feeling fine at last. Walking out in the night on the dark and empty street. Where is home? To go to sleep. É isso aí, pessoal. O programa número 2 chegou ao fim. Aqui fica o Diego Camargo, editor do progshine.com. Lembrando sempre que comentários e sugestões são sempre bem-vindas. Vocês podem deixar através do próprio site ou através do progshine.com. Isso aí, eu vejo vocês na semana que vem. Até mais.